sei que Jesus em breve virá e para o céu levar. Pois salvos por Cristo que um dia vão estar na glória que foi preparar. Que alegria, irmão, será para mim. Se queres também com Cristo subir, precisas viver na luz. Foi Ele quem disse que um dia vai voltar e a sua igreja levar.